quer. Ela fala, não finge, que tu não se importa, te conheço, Chile. Dava conselho para ver se eu não passava muito do limite. Nada me atinge. Ela não tava na hora que eu tirei a virgindade de uma menina de 15. Só para ficar kids, yeah. Me falando que essa vida tá errada, mas fala que eu não posso tá de madrugada gravando música porque tenho aula de manhã e não dormi quase nada. Ocupada. Ela não tava na hora que eu fui na escola com um canivete com a ponta molada. Olha o tamanho da cagada. Sabe quem? Ela sabe quem? Eu tenho vontade de torcer o pescoço e quebrar as pernas, mas ela me fala que eu tenho que me conter. Oh bitch, oh bitch. Ela só fala, reclama, me julga, voz filha da puta na minha cabeça maluca. E nem sempre tá junta, yeah. Porque quando eu precisei, não tava. Agora só sabe dizer meus erros. A culpa é dessa minha mente doente que me fazia cometer. Como eu posso saber o que é que de mal pode acontecer? Ela não tava quando me tornei o pior monstro que eu poderia ser. Chile, consciência para que se eu sou maluco. Consciência para que se eu não escuto. Consciência para que se eu só luto. Consciência só me deixa mais confuso. Consciência para que se eu sou maluco. Consciência para que se eu não escuto. Consciência para que se eu só luto. Consciência só me deixa mais maluco. Eu nunca fui apegado a ela. Tudo que fiz foi por instinto. Instinto. Não me arrependo e nem culpo ela. Eu usava muita coca e absinto. Mas nunca fui de esconder o que sinto. Disparo o meu ódio se preciso. Piva, ela sempre tá comigo. Mas eu tava na merda com os amigos. No Chevrolet com a mente Marte. Bebendo feito louco com os fiel. Chapadão levando as putas pro abate. Sem limites, fomos expulsos do motel. E ela me dizia o tempo todo. Porque o tempo todo eu agia como louco. Louco. Selvagem na cidade era pouco. Na cidade a gente chapa o coco. E até que sou tranquilo, mas às vezes não escuto o que ela diz. Não. Geral sabe, sou tranquilo, mas a adrenalina me deixa feliz. E ela diz: consciência para que se eu sou maluco. Consciência para que se eu não escuto. Consciência para que se eu só luto. Consciência só me deixa mais confuso. Consciência para que se eu sou maluco. Consciência para que se eu não escuto. Consciência para que se eu só luto. Consciência só me deixa mais maluco.